Coisa 98, pronto para o DAC, estamos com 104 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando galeão. F5898, autorizado táxi, via Pat 1 no Índia, ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem. O ajuste 10-18, segue o Boeing da companhia que está mantendo agora através do portão 04 com o número 2. Vai seguir então o Boeing da companhia no 04 com o número 2, a gente, então prossegue o táxi via Pat 1 Índia, chamará quando for ponto de espera da 10. Bianca Alfa Vitor Oscar na escuta. A Bianca Alfa Vitor Oscar na escuta da torre. Positivo, Alfa Vitor Oscar na escuta. Autorizado, autorizado, inicial reboque até o Pátio 3, reporta finalizando, Alfa Vitor Oscar. Positivo, iniciando o pushback, informar ao teste. Para o táxi, 6749, 144 a bordo, 3 horas e 46, alternando galeão. Firmando 44 a bordo. 144 a bordo. Gente, 6749, direita via Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto. O ajuste 10-19 agora. 19, 20, na ponta espera da 10, reportar 6749. Webjet 5717 na escuta. A escuta 5717. Coordena com a equipe de pátio após a liberação da retaguarda pelos dois tráfegos da companhia, dois Boeings da Web, autorizado no 04, chama táxi. Positivo, após a retaguarda autorizado, 5717. E 6749 autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 120 graus com 10 nós. A linha decola, 6749. 5898, ponto espera da 1-0, próximo para a decolagem. 5898 da web, a linha e mantém, cabeceira 1-0. A linha mantém 1-0, obrigado, 5898. O 5797 contra o táxi, 128 a bordo, 3,85 alternando com o fim. Autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 1-0, reporta pronto, o ajuste no 019, web 5797. Positivo então, via Índia vai reportar pronto no 019, o ajuste 5797. Web 6749, decola ao 09, controle agora 120.8, bom voo. Obrigado, boa semana, bom dia. Controle, bom dia, 6749 da Web 2, meu pet. Bom dia, WebJet 6749, contato radar na decolagem, vigilância, direto, posição, Leda. Controle de Leda, 6749. Ciente, Web 5797 aguarda a rolagem do tráfego da companhia após alinhar e manter. Após a rolagem do tráfego, alinhar e manter. 5797. Web 5898, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 1, 10 graus com 08 nós. Web 5898, decola os 1-3, controle agora 120.8, bom voo. 208, muito obrigado, muito bom dia, até já. Bom dia. Paulo, Alfa Futuro, localizando o Pátio ONU, direção Pátio Remoto Ativo. Gente, Alfa Vitor Oscar, reporta ao término do reboque. Vitor Oscar. 5898, passando 2500. Bom dia, WebJet 5898, contato radar na decolagem. Curva à direita, voa direto, posição Leda. Direto, Leda. Vista Web 5898. Livre decolagem da 10, o vento 100 graus com 07 nós. Iniciando decolagem da 10 com 7. Chame agora centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Quem é o 6749 251 3325? Bom dia. Bom dia. Web 5717, decola o Zuno 6, controle agora 120 decimal 8, bom voo. 08, Web 5717. Controle Salvador, bom dia, Web 5717, cruza 1700. Bom dia, WebJet 5717, contato radar na decolagem. Curva direita, direto posição Leda. Direto Leda, Web 5717. Bom dia. Bom dia para todos vocês, com a semana para vocês. WebJet 5898, passa nível 140, chama centro Recife na frequência 133 decimal 25, bom dia. 3325, senhor, bom dia, 5898. Lagoa 904, acione identificação, 14.000, chegada Bonf com 1.019. Confirmo. Bom dia, Gol no 995, aciona a identificação, desce e mantém 2.000, altimetro com 019, chega da Bonf. 09, 2.000, perdi o contato com o centro, resistência 3.000. Cliente, Gol no 995. Obrigado, bom dia. Jet 5717, passa nível 160, chama agora centro Recife em 133 decimal 25. 133, 25, é 5717, bom dia. Bom dia. 995 passou pelo autorizado final ILS, chama estabilizado. Lateral estabilizado ILS, gol 995. Gol 1804, reautorizado para 2000, chegando a bomba. Altímetro permanece 1089. Bom dia, tá 3597, aciona identificação, chegada a Ponce, desça para 3000 pés com 1019.